Seção 49 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. A Causa das Revoluções, do Frei Francisco de Monte Alverne. Frei Francisco de Monte Alverne, Rio de Janeiro, 1784-1858. Monte Alverne, Francisco José de Carvalho, antes de professar, era frade franciscano. Na cadeira sagrada, não foi entre nós excedido, tendo igualado aos mais notáveis pregadores de Portugal. Foi emérito professor de filosofia, deixando discípulos da estatura do Visconde de Araguaia e do Barão de São Félix. Vítima de atroz cegueira, o grande sermonista, recolhido à sua cela, esteve mudo e silencioso por espaço de 18 anos, até que, a convite do imperador, de novo subiu ao púlpito no dia 19 de outubro de 1854, festa de São Pedro de Alcântara. Então obteve completo e esplêndido triunfo oratório. Esse memorável sermão foi o Canto do Cisne. Se é verdade indiscutível que Monte Alverne abusava do ornato e nem sempre foi correto na linguagem, não é menos certo que ele encantava e prendia os seus ouvintes, pelo poético dos seus discursos, pela magia do seu estilo imaginoso e retórico. Monte Alverne era, além de tudo, um patriota e sempre foi com transportes e enlevos que ele realçou as festas da religião e da pátria. A Causa das Revoluções. É uma injustiça reconhecer nas revoluções políticas dos povos a influência exclusiva das paixões e dos crimes individuais. É um absurdo pretender que as nações se deixem arrastar por uma cega fatalidade sobre abismos onde vão perder sua grandeza e sua glória. Folheando os anais dos povos, consultando os monumentos que atestam a passagem destas lavas que têm engolido as monarquias e as mais florentes repúblicas, a filosofia assinala com segurança a causa destas comoções violentas, que têm sacudido as gerações e tantas vezes ameaçado a existência do gênero humano. Há um sentimento de felicidade que levanta o seu grito poderoso no seio dos povos, como domina imperiosamente no coração de cada homem. Esta expressão de magnanimidade, estas inspirações do heroísmo, esta necessidade de glória, que lançam nos mais soberbos teatros estes gênios, destinados a marcar uma época nos fastos do universo, pulsam na arena as diferentes frações do gênero humano que, por um instinto da razão, por um sentimento da dignidade nacional, precipitam-se após essa liberdade, sem a qual são perdidas sua consideração e grandeza. Por abuso mais escandaloso, roubou-se às nações este florão da sua glória. Por a mais iníqua de todas as injustiças, o homem aparece no seio do universo como uma besta feroz, dilacerando seus semelhantes, quebrando os monumentos da civilização, destruindo na sua raiva os troféus consagrados pelas artes e levantado sobre as ruínas como um gênio da morte, de destruição e carnagem. Todavia, a despeito de todas estas sombras melancólicas, logo que os prejuízos não influem mais sobre a razão, desde que as paixões cessam de empregar suas cores factícias, é fácil de entrever nessas reações espantosas e formidáveis a luta sublime da razão contra os abusos de um poder que, fazendo-se tirânico e opressor, tenha cessado de encher seus fins importantes e sublimes. Não é difícil de reconhecer a nobre expressão de vingança com que os povos, cansados de suportar o seu aviltamento, fazem em pedaços esses tronos, esses cetros, essas machadinhas, essas cadeiras de marfim, que, manchando-se no sangue dos povos que os haviam criado para sua felicidade, eram um título de opressão e um monumento de opróbrio, de escravidão e de vingança. O sábio tinha já dito que as revoluções dos povos eram causadas por a perfídia, os ultrajes, as violências e injustiça que se lhes faziam sofrer. Ele tinha visto as cadeiras dos orgulhosos da terra engolidas no meio desses terremotos políticos que seus excessos tinham provocado. É nessas barreiras formidáveis que se despedaçam todos esses opressores, que fundam a sua grandeza e sua glória nas lágrimas, nos gemidos e na miséria dos povos. Sermão de 25 de março de 1831. Fim da sessão 49. Gravado por Rogério Maciel.